incrível Gaia Sound. Agora sua adrenalina vai subir. A evolução com os DJs que fazem a diferença. Detona, meu irmão. É pressão total. Para curtir assim, pra ficar bacana. 07. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga. Olha, garçom! Boné pra trás. Vamos iniciar o pacote, vem a galera da Vila Pinheira aqui na frente, viu? Novela que assim. Aqui, garçom, aqui na frente. Faz três dias. Bora, invocado! Um pacote, nosso amigo Orlando também. Sua galera da Flecheira. Desse jeito. E o que ela mais fala é que assim. Ele com o marido Marcelo da obra. Mas aí, meu irmão. Vou aceitar. Agora, vai! Vamos pra casa, Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Pouquinho. Fala, tio Borna! 07. Lá do Vila Nova do Icaro. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que as. Fala, Decolândia! Mas faz três dias. Obrigado você, Maninho, pelo carinho também, viu? Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Parabéns, Design Leão! Aceitado. O leão do telão, meu irmão, tá de volta. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é. Bora, família do Rio de Janeiro! E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. A metade do que eu sinto aqui. Olha, garçom, pra vencer um pacote de cerveja. O da banca do nosso amigo Paulo, lá do Icaraú. Urgentemente, que ele tá fim de beber, meu irmão. Conta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Agora, gente, pra você que tem sua moto aqui em frente à casa, aqui ao lado, eu vou retirá-la. Coisa pra você. A gente pede aí, em nome da nossa direção da festa, tá bom? Precisa chover pra poder contar os pingos da chuva. Rinaldo Júnior, para fazer decolagem. Pra você, depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Dá-lhe mais uma! Romeu, a voz que apaixona. Bora, garçom, pro Vicente Pacote aí! Pro nosso amigo Orlando, ele com o marido Marcelo da ópera e também pro Naldão! Lá na Vila Bibi, tá por ali! Aí você arruma seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Ele se adiantou alguma coisa. Olha a família de Coraci também ali! Cara livre passageiro. Cara de Coraci, valeu! Já umas quatro, cinco minutos. DJ Ricardo. Beijos que não tem gosto de ver. Te puxa! Aí lembrou de mim, teve jeito. Vamos beber, vamos curtir. Esse é o nosso aquecimento. Alô, alô, aqui é o DJ Ricardo. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque olha mais ou menos esses proprietários aí das motos aí em frente à casa. Eu vou retirá-las aí em nome da direção, tá legal, gente? Vamos lá! Romeu, a voz que apaixona.

pra mim teus segredos, tua história de amor. Quero estar do teu lado, na alegria e na dor. Amigão, Ronaldo e Naldo Júnior com a gente. Nos sonhos. Teculândia! Contigo eu sempre estou. Vamos lá! Me diga se é verdade. Bora, parceiro Jeco! Precisa me falar. Na festa dos pescadores! Aqui, meu irmão, inclusive foi um grande sucesso. Me abra... Na festa dos pescadores, e a gente agradece a presença do parceiro Jeco, Orlando, toda a galera, meu amigo Marcelo da ópera, toda a família. No olhar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Quero estar. Bora, chuchu, da pisadinha! Equipe Asa Branca também com a gente. Não precisa convidar, vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Nossa, gente, avisa mais uma vez aí pras pessoas que ainda não prestaram conta aí do nosso bingo. Por favor, aparecer aí na casa pra prestar contra isso, Cleiton. Pra gente começar o nosso bingo, tá legal? Se eu faço do gererê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Toda galera de quartinho por um mini. Esse é comparecer aí na casa do nosso amigo Milton. E aprender, sei que você vai. Galera de quartinho por um mini. Batom gosto de fruta. Deixa-te na minha boca. Ai, que coisa louca. Olha, garçom! Eu vou dizer uma coisa, esse vídeo pra galera da Chapada, viu? Aqui, garçom! Me desejo, me sente tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama. Agora te vejo. Alô, Célio! Ei, Célio, cadê o copo do papão, meu irmão? Cadê? Cadê? Ah, tá aí? Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Bora, Jacão! Vai rolar mais tarde na estrada. Escutar, alô Maracanã, também Orlando, Marcelo da ópera. E deixaste na minha boca. Galera do Rio também por ali com a gente, tá todo mundo, valeu! Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar. Capela do Festival da Latinha, que ainda tá. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou. Passa no Turco, dia 29 de setembro de 2018, tem o Festão do Turco, lá no Se Acenda. Seu amor, hoje por ela me sinto. nosso filho do Garçom Azul está aqui. Junto com o pessoal que veio direto do Rio de Janeiro, né? É verdade. A minha paixão me negou seu amor. Hoje por ela não sinto nada. Garçom Pacote na mesa do senhor! Tá ligação! Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Olha só, pro Vinicius Pacote, pro Ricardo, ele Maroldo da GDC, galera de Bragança, viu? E também o nosso amigo Luiz do Caminhão, Pacote pro Luiz do Caminhão. Para Chuchu da Pisa Gira! Nosso amor é um barco sem velas. A deriva no mar da paixão. Meu amigo, chega daí também. Tá todo mundo com a gente. Um pacote pro Valdir. Saudade. Lá do Perinho, meu amigo Gilvan. Lá de Tomé Açu. Decorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar. A saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Olha, garçom, manda pro Vinicius a gelo aí pro nosso amigo Jeco. Ok? Alô, garçom! Deixa eu entrar. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu... Bora, capela do Festival do Latinho, um abraço, maninho! Um pacote pro nosso amigo Naldo Júnior, garçom! Aos meus pés. Bora providenciar, meu irmão! Mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho. Sonho de toda a galera lá na praia do Quartinho Burumiri. São aí brasileiros também. Nós eles estão curtindo o show. Nós estamos curtir. Eu vou aos limites de conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Bora ver galera de Coraci por ali também com a gente. Hoje a virada de ano é aqui, meu irmão! Dá-lhe mais uma! Marcelo da Ópera! Gaia Sound! Levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar.

acesse www.brenocds.com. Alô, Kiko! Clica que balança o pau. Clica do festival da Caíca. Eu tô muito doido e a pegada é segura. Vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais. Vai! Aô, paixão! Essa é pra saco de a galera. Chuchu da pisadinha, ele tava longe, Chuchu. Não de javo, fica junto. E olha só, Ricardinho, meu parceiro Carlos Pressão. Amarro. Oi, Sessão, vamos ver como é que tá por aí, garoto. Amor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e só de corpo. Olha o meu parceiro, Diego. Bom demais ter você comigo. Também junto com a Chica, ele abraço pra ti, maninha. Te abraçar, te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom! Dia 29 de setembro, Caiaçal estará no 60, mais um do nosso amigo Turco Promonte. Quero que realmente faz e acontece. Aqui com a gente, né, Turco? Detona, maninho! Alô, Rolinha! Fica junto que contigo me ama. E aí, pressão? Hoje teu cheiro. Como é que tá na frente, Amani? Salmão, sal filé. E aí, chefe no Beto Gato? Você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, o amor é meu. Breno CDs. Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos. Só não é bom. É goleão do telão, meu irmão. Diz que vai embora. Parecendo gente, hein, Leão? Oi, balança! Ah, tu só canta, só compra roupa no final de ano, né? Tô sabendo. É doido, hein? Gelo aí, o nosso parceiro Jeco da Peixaria Dois Irmãos aí. Alô, garçom! Esse gingado é seu, neném. Marcelo da Ópera! Rebola, bola, rebola, rebola, neném. Que desse jeito eu vou ser seu, neném. Rebola, bola, rebola, rebola, neném. Esse gingado é só seu, meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola, neném. Que desse jeito eu vou ser seu, neném. Providenciar o pacote pra galera do Santo André e Rabidon. Baby, esquece, foi você que errou. Deixa, esquece, se já tem um novo amor. Fácil, simples, basta só querer. Sei, não sofrer. Você já não me quer. Te amei com todo o amor do mundo. Eu chorei por um amor que não tem fim. Eu para parceiro Rolinha, segundo Domingão. Eu nosso amigo Luiz e o Rolinha, lá do Nanã. Fui além de premiação 10 mil, dia 13 de janeiro. E o Limação vai detonar por lá. Lembrando que 13 e 14, o nosso Gaia Sal estará em Quatro Bocas. Aliás, na Vila Saiteua. Baby, legal. Esquece. Na festa de Santo Reis. 50 anos de tradição, viu? Já esquece. 13 e 14. Pois já tenho um novo amor. Fácil, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não. valor. Digo só mais uma vez, isso é. E a pisada é essa, é a pisada do sucesso. Ei, menina bonita, Ítalo! Do meu coração. O supermercado, preço baixo. Já já vai estar aqui, meu irmão. Ele é o vaqueiro apaixonado. Menina bonita que mexe comigo, vai meu coração. Ei, garota atrevida, dançando na pista. É verdade, meu irmão. Ítalo, um dos maiores empresários lá de Belém do Pará, vai estar aqui, meu irmão. Vem rebolando assim, vem requebrando assim. Essa hoje, ai, ai. Vem acontecendo assim, vem esfregando assim. Fica comigo, ai, ai. Vem rebolando assim, vem requebrando assim. Também quero beber todas, hoje eu vou me acabar. Curtindo com os amigos, a farra é de primeira. Já tá cheio de mulher, hoje caiu na bagaceira. O Gaia Saúde vai tremendo, tudo vai. E treme tudo vai. DJ Ricardo vai tocando a pisadinha com estilo, vai. O incrível Gaia Saúde vai tremendo, tudo vai. DJ Maluquinho põe a galera pra endoidar. O som que bate forte, ele que arrebenta. Viu Gaia Sound, esse é de Capanema. Aonde ele vai, arrasta a multidão. Sou da equipe sem limite, tamo junto, meu irmão. Gaia Sound é o som que toca tudo, vai. Carlos Pressão fazendo esse som tremer tudo no Pará. O incrível Gaia Sound é o som que toca tudo, vai. Vites Ricardo e Maluquinho fazendo a galera dançar. Olha, garçom! Vamos dizer um pacote pra equipe 20 embora! Aqui do lado, viu? Toda equipe 20 mora. O DJ cantor do Pará. Mais uma! Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico. Olha, meu parceiro Arthurzinho! Tá aí com a gente, Arthurzinho! Um abraço! Família do Pinheiro aqui na frente! Pra me entregar. Como que era? Eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero tuas mãos em mim. Como eu quero. Cheiro de amor que vem chegando. Trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero. De novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero. Brasil, Girofibro, Tremidão Gilson. Vou na família Pinheiro. Cheiro de amor que vem chegando. Trazendo o seu corpo só pra mim. DJ Elias Batidão. Super Garotos, lá no Icaraú, vai ser show. Eu te dei o ouro. 6 de maio, e a gente vai estar lá a prata, na Santa Teresa, na Vila Santa Teresa. Grande Bigão do Capela. Venha no teu céu, na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas. Você e quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Passa os moleques do balde, parceiro Paulinho e toda a galera. Eu vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever. Palavras é tão pouco pra dizer. Que sentimento muda tudo. Alô, garçom! Isso! Para invocar o providenciado, os pacotes aí! Pro Célio e toda a galera! Tá vindo em Caraú, Super Garoto, viu? Bora providenciar, maninho! de cerveja pra galera do Icaraú. Amigo Célio do Icaraú, maninho. Alô, garçom. E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado. Seremos eternos namorados. Para, Chuchu da Pisadinha, cadê a mina, Chuchu? Pega, meu irmão. Vou te encher de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos. Fala, Tio Borna. Agora no presente. Bora pra cima, Tio Borna. Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu ninguém vai separar. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. DJ Elias Batidão. Olha só, um pacote pra equipe 20 mora lá no 60. E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado. Seremos eternos namorados, eu te juro. Vou te encher de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu ninguém vai separar. Vou te amar, vou te amar para sempre. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Vamos ver, Célia, para ver. Eu sei que vou. Amigo Miranda também, companheira da sua esposa, Raquelzinha, Dessaire. Já tá na área. Vou te amar para sempre. É o Gaia. Come with me, I would do. Me no besa visa budu. Está pouco big play. Nesma big movie rei. Olha só o pacote pra galera do Enchiro, viu? Galera do Enchiro, um pacote. Também um pacote de cerveja aí, nosso amigo branco do supermercado. Lá do Carlito. Um pacote. O Daniel e toda a galera do Nanã. Desde ontem, meu irmão. Não me salta, carrego mim. Veja o telefone do Capão do Gaia. É? Na hora, Chuchu. E me dorou tão na pensa. Me xire moi moi uma. Quando vi me. Um pacote pra vir embora. Alô, garçom também. E tá pouco big play. Bora, Raquelzinha. Bora, Miranda, meu irmão. Vamos de três quartéis. E bora, só. É no meu piscine. Me faz esquina, me faz eu ir. Ai, Tutu! Na minha vez de bora. Um bracão de cerveja aí, nosso amigo. Na banca do Paulo do Icaraú. Para, Jeco. Armando. O Marcelo da obra, todo mundo. Pra toda a galera do Santo André ali na frente, viu? Dois pacotes pra galera do Santo André. Ligação, o nosso incrível lá no festão do Vila Nova. Viu? Aí com a gente curtindo o som da Gaia Saúde e já cuidando você, viu? Som do Dragão Negro agora, dia 14, pra fazer a cavalgada do nosso amigo Tigo. E você é convidado, viu? DJ Dedeco também, Fábio Gomes, do novo Dragão Negro. Nosso amigo Cici, aí de Itacoateu com a gente aqui na Gaia Saúde, meu irmão. Parceiro DJ, arrebenta, viu? Já vai sair já, meu irmãozão. Esquenta a cabeça que vai até 8 da manhã. DJ, este é o cara. Sozinho! show do Gaia só tá começando, tem muita coisa boa até 8 da manhã, garoto de um segundo então. Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. Vamos dar uma sequência pra Inego de Marcas. E aí, parceiro Peteca? Tá ligado? Você se foi sem avisar. Não pensou em nosso amor. Todos os planos pra nós dois. Agora vou ter que esquecer. Chorando, chorando, chorando, chorando, chorando, chorando. Você me deixou. Chorando, chorando, chorando, chorando, chorando, chorando. Eu vou fazer o pé. O novo mega príncipe. Eu vou fazer o pé. Seu pacote pra família Pinheiro. Alô, garçom! Banda MC, uma pancada de sucesso. Família Barcelona, nossos parceiros da Farra, um abraço pra todo mundo também aí, viu? Não penso em nosso amor. Todos os... Para que não para! Bora, garçom! Um pacote de cerveja aí, pro nosso amigo Valdir, lá do Peri. Companhia toda a galera. Na verdade, eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sim. Outra história agora eu escrevi. Uma história não convence, não vou mais te amar. Pois agora tenho outra mão no seu. Olha, garçom, pacote pro nosso amigo Naldão. Lá da Vila Bibi. E um pacote pra galera da Vila Pinheiro também, viu? Olha, garçom, Baraxi. Pacote pra família Pinheiro. Não, não, não, não faz isso, não. Fica calmo, amor. E perdoar meu coração. Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar. Você foi meu grande amor, tenho que tentar. Vou curtir o Pitbull pra me convencer. Vou te dar mais uma chance pra não te perder. Jéssica Souza, no Cyber Batidão. DJ Adinaldo, DJ Vando, o Mega DJ. Bora, Raquelzinho, o design! Eu te dou meu amor. Pra galera do Barça. Você vou viajar muito além do céu e mar. Desvendar seu coração. Galera da moto e equipe sensação. Parabéns, parceiro Rolinha, toda a galera com a gente aí também. Um abraço, garoto. Para Jeca, Armando e Orlando. Fala, parceiro Marcelo da Obra, também tá aí com a gente. O Dois Pacotes Cerveja do Ricardo. Tudo que você pedir eu dou. Como criança peço colo e sonho com teu amor. Eu fui abandonada por outra paixão. Mas com você é diferente, eu tenho seu coração. Com você vou viajar muito além do céu e o mar. Desvendar seu coração. Galera da moto e equipe sensação. Olha, atenção as pessoas que ainda não prestaram conta aí do nosso bingo, viu, gente? Posso emprestar logo pra gente começar o nosso bingo? As pessoas, tem muita gente faltando pra esta conta. Então vamos lá, aí, aqui ao lado, aqui na casinha, pra você prestar logo a conta aí do seu bingo. Pra gente começar, dar início ao nosso bingão. Então vamos lá, vai lá! Gaia Sound! Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. Banda Aventura, o voo do sucesso. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. que Juninho e o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. Como uma águia, como uma águia, sobrevoei rumo ao... Olha, parceiro, irmãozinho, Chuchu da pisadinha, ele toda com vestida. Desde cedo tomando muito gelo, hein, Chuchu? Trouxe pro ninho, meu amor. Topo super pop com você, ouvindo o Betinho. Um pacote, Jeco, pra começar mais um aí. Para gastar pro Vizinho, um pacote pro Jeco, ele, o Marcelo da Ópera. Comanda, e nosso amigo Orlando, toda a galera da Peixaria, dois irmãos. O águia de fogo que vai subir, subir, subir. Como uma águia, como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zellison e Juninho. Flamenguinho, pacote, galera! Alocação, pacote, obrigado, o Flamenguinho aí! Então... 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Haroldo! Com os super telões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. DJ Ellison vai agitar, DJ Juninho já vai comandar. Parceiro Josimar! E a família da Vila dos Cabanos! Lá de Barcarena! Sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? O que será da minha vida? Se não... Dia dos Pais, o Zeca do Pinheiro. Tem a festa com o som, paredão, pancadão, marajoara de Caparema. Dia dos Pais. Na madrugada, no fim da tarde. Só... E tem o Gaia lá na Vila Picum, mais uma vez, quarto ano em seguida. Das... Sucesso total, Vila Picum, Dia dos Pais, o Gaia vai estar na Vila Picum. Quem é poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Quem é poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E as pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar de amar você. Quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Quem é poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Manda os brothers. Manda os brothers. Viajero! Com um simples olhar. E você? Eu me apaixonei. O amor aconteceu. Bora, Betinho! Alô, Betiones! Ei, Saradão! A brisa do mar. Sandu ganhou de 2-0. Foi, meu irmão, aqui no Repá hoje. Pode crer. Galera do Pai Sandu! Corte de mesmo pra galera de Bragança aqui do lado, sempre é isso, Raquel? Sonhar, é. Eu me apaixonei. viajeiro, garçom. Pro nosso amigo Checo. É o som do momento detonando, garoto. Gaia Sound. Me abrace forte. Não diga que eu fiz. Dia 29 de novembro, tem um festão do parceiro Turco, pro Monte, lá na Vila dos 60, meu irmão, e um pacote pra eles aí. Alô, Turco! Quantas vezes me entreguei a outros braços, para não pensar em ti. De 10 mil reais. Dia 13 de janeiro, com o som do Lima Som. Jamais se vá. Meu amigo Sivaldo do Zumbi Garoto, um abraço também pra você, Sivaldo. Mega temporal, o fenômeno natural do sucesso. Banda Melodia, a nova cara do Pará. Agora estou sem força. Alô, Clito Corrêa, dá um chega rapidão com o nosso amigo Milton. Chegamos. Chega aqui, maninho. Pra vocês conversarem aí, só pro nosso bingo. Alô, Clito Corrêa. Mas nunca quis que tudo fosse assim. Seu Turco, toda a galera! Tá aí pra gente, maninho! Contigo onde for, eu quero uma chance de novo, e assim poder te dar o que eu não dei. E a dor que sinto no peito. Aqui é Gaia Sound! Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas, e só brilhou pra mim no Chapuri. Lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede dos igarapés, destas coisas lindas que não tem. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Quaraci. Lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, terra cabocla, terra. Um abraço pra galera do Barça! Cheirando a flor, cheirando a. Valeu, alô, Miranda, meu irmão! Meu cabelo, Miranda, mas só na manhã da aranha! Minha mãe morena, lá do Rio Jari. Bom dia. Lá do Chapuri. Bom dia. Lá de Coraci. Galera de Coraci, meu irmão. Lá do Chapuri. Bora, parceiro Haroldo. E aí, Naldão? Vai. Lá do Rio Jari, lá de Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri, terra cabocla, terra pequena, cheira. cheirando a Sucene. Alô, Sidney! Dona Maria. Professor de balé, tá aqui, moleque. Minha mãe morena, mamãe, lá do Rio Jari. Olha que são bacões pra galera lá pela Pinheira aí, é isso? Lá de Coracim, lá do Japuri, lá do Rio Jari, lá do Japuri. Tem que vir aqui, meu irmão. Lá de Coracim. Do Barça, é isso? Ah, tá, agora. Pode crer. Ação, pacote pra galera do Barça. Presta conta. Do pingo é só chegar rapidinho. Tem uma viagem de... Aí na casa, ó. É. Ao lado aqui. As manas quando a noite aparecem. A lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte. Em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparecem. A lua cresce, eu penso em você. Canta Juliana, que faz a pro que nasce da tua paixão. Para a família do Flamenguinho aí na frente. Canta, tá toda a galera, garoto. Que traz a flor que nasce do teu coração. Para a galera do Barça, alô, garçom. Pacote para a galera do Barça, viu? E ande delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparecem. A lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte. Em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparece. A lua cresce, eu penso em você. Canta Juliana, que faz a pro que nasce da tua paixão. Canta roçadeira, que faz o dor que nasce do teu coração. Os pacotes pro Ricardo, ele e companhia do Brasil Haroldo, toda a galera aqui do ladinho, do meu lado esquerdo, viu? Alô, invocado! Trabalha, maninho! Na festa do Turco vai ser tocado só dessas aqui, hein, Turco? Vamos ver, maninho! Oi! A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de relação. Garçom providencial pra coxa pra galera do Barça, viu? É um trabalho pesado. Big Bills, MDM do Cocão, Rafael Ronaldo e William. De relação. Pra reunir mulheres e filhos, quando vamos falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com a seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com a seca no meu Ceará. Olha o parceiro Paco de Salinas, ele em companhia. Mas a chover lá no seu canal. Ele, meu irmão, pelo Flávio da Selpa. Beijando o sertanejo de Arábia. Com saudade disso. É, mas... E Flávio, pega, meu irmão. Faltou na festa do gênero. Começa a chover lá no seu torrão. É milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de é. A nossa Raquelzinha também tá aqui do ladinho. Desire e sobrancelhas. É melhor entrar com a teia, eu tô sabendo. Vou lá qualquer dia fazer a minha, viu? Fez o do Cleito, bacana. O pacote deles. Mundo conhecer, estou ficando louco de... Ricardo Haroldo já chegou aí, maninho. Vejam, tá faltando também, né, maninho? Tá faltando gelado. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe mais seguro. Não se usa camisinha. Esse Haroldo no mimi, meu irmão, é muita onda. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Anote aí! www.calangoaceso.com. Muito forró! Flávio, teve uma folga hoje, Flávio da Selva. Bora curtir então, bora. É tão gostoso. Bora, Paco! É ponto barra 00 barra ponto arroba quilograma com... sei quanto, me deixou quase maluco. Larguei o chifre no bruto, pegou mais 14 pontos. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe, é mais seguro. Não se usa camisinha, nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha, nem eu mexo na dela, nem ela. Bom, já chama a Cleiton, nosso primeiro bingo, hein, menino? Primeiro prêmio. Por causa de quem? Por causa de um cabeludo, já esconde ela até no xadrez. Um deles muito... Amigo Vilga também tá com a gente! Conquista ela, a proposta ele fez. Passamos a farra! Eu aprendi... Amigo Moreno, Paulo, Valinho, Zé, Silso! Cara de guardi por um mirim! Catuaba com amendoim! Baixou ali, saravá pra ti, o povo vai embora. Olha, garçom! Pro Priscila Pacote, pro nosso amigo Capela do Festival da Natilha, meu garçom! Para invocado, o pacote pra ele, garoto! Eu tenho ciúme dela, porque a moreninha é gostosa demais. Bora ser! Um velho de 70 anos viu meu broquinho que espanca o rapaz. A 10 por hora na sua lambreta é uma brasa fria que não queima mais. Um pacote pra galera do Santo André aí na frente, moleque! Pacote do parceiro Léo, dos Anjos da Noite do Santo André, viu? Bora, garçom! Minha ginga cinturinha, quando ela passa, todos ficam olhando. Até o guarda lá da sinaleira é o seu controle e fica só manjando. Ela me vê, corre pro meu lado, todos ciumados ficam criticando. Carrego ela pra casa, eu também sou brasa, que ainda está queimando. Cleiton, olha o design aí, meu irmão. Olha a capela! Um pacote pra galera aí, ó. Não sou profeta, nem tão pouco visionário. Humildo! Mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Dois pacotes de cerveja. O nosso amigo Faldinho, lá do Peri. Ele todo na galera em companhia. Verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Bora, Flávio! Bora, Jeco, maninho, barriga. Orlando, um pacote aí pro Flávio! Eu não sou da Selpa de Cumbaria, mas tem parceiro. Sou filho do dom. Paco de Salim. Hoje com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. É o forró, catuaba com amendoim. Um pacote pro Capela, garçom! Nem tão pouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Viajante na boleia. Amigo Rubinho! Fala, Rubinho, pacote pra você, Rubinho. Isso, pode crer, mano. Leva o garçom. Eu tiro o verso da cartola. Chora a viola desse mundo sem... E aí, Comuri? Aí, Turco? Eu saí de Capelinha, fui cantar lá na Bahia. Encontrei uma coruja namorando uma cutia. A cutia me falou.